estiver aguardando aqui na posição 1 minuto para consultarmos aqui a companhia. O senhor está ouvindo? A gente está alinhado na cabeça número 0 e a gente gostaria de permanecer 1 minuto aqui na posição para consultar a companhia. Surgiu aqui um pequeno problema. A possibilidade de ficarmos nessa posição? Sim, te afirmo, reporte pronto, a gente é 321. Sim, a gente vai reportar, obrigado. Posição 6259, aguarde. Na sequência será o número 3, previsão de mais 7 minutos. Chanelinha 321 já está pronto, pode iniciar? Confirmo, Chanelinha 321, no vento é 1, na terceira grau, 07 metros. Graças a Deus, sendo 6621. Salvador, gol no 601, ponto de espera da 10, pronto para decolagem. Voo na 601 ali, mantém cabeceira na 0. Mantém na 0, voo na 601. Linha 201 para o táxi, 101, 1347, confunde. Chame a 321, decolou os 36, chame agora o controle em 120, decimal 8. 208, boa noite. E a 201. 1273, solo. Coordene com a equipe de solo que após a passagem do tráfego da Avianca, retaguarda, vem livre acionar Chametaco, portão 03. Alinhado no 0, vou no 60. Vou no 60, no livre decolagem da 0, vento 1 no 60 graus, 099. Decolagem da 0, vou no 60. Salvador Bonanza, voo 1776 para 1880 para 1950. Voo 1776, sem identificação, autorizado a chegada a Mali. Desça para 2000 pés, ajuste 1016. 1016, desça 2000, a chegada a Mali. Voo 1776. Ali, mantém captura 10. Já é, mantém. Controle Salvador, 1601, voo, boa noite. Voo 1601, boa noite, contato radar na decolagem, voo para o nível 2, voo 360, saída da El Leda Bridge. Da El Leda Bridge, subindo para o 360. Sana 6259, solo. Chegou uma previsão, Sana 6259? Sana 6259 é 5 traços da Gol. Livrar o setor retaguarda, o mesmo está iniciando, terminando pushback, o seu será autorizado. Livre decolagem, zona 0, vento 1, 50 graus, 08 noite. Zona 6201. Taxo Gol 1273, nós temos 180 a bordo, 3 horas e 6 de autonomia, alternando Campinas. Por gentileza, dados? Afirmo, PLB 180, autonomia 3 horas e 6, alterna Campinas. Ok, gente, obrigado, Bono 273, Índia, no ponto de espera, chame 2895, ajuste 1016. Índia, no ponto de espera, 1895, Bono 273, vamos lá. Oceano 6259, coordeno com a equipe de solo para iniciar o acionamento. Pushback após o tráfego da Gol, livrar totalmente o setor retaguarda. Chame pronto para o táxi. Após o voo autorizado, 6259. Decolou de 44, chame agora o controle, 1020.8. 20.8. Selema 201, contato radar de decolagem, estou para o nível de voo 360, ainda da El Leda Bridge. 360, da El Leda Bridge, agora quando for possível, direto da El. Arim mantém na cabeceira 1-0, gol 1-2-7-3. Oxané 6-3-2-1, chama Recife, 1-2-6-0, alterna em 1-2-8-8. 2-6-0, 1-2-8-8, boa noite. Direto Leda, 6201. Controle Gol 776, solicitação de Itap. Gol no 776, vou direto para Itap. Itap, 601 chama Recife e o 251 alterna 1-3-3-9-2-5. 251-3-3-2-5. 1-5 a bordo, de 4 horas, alterna galhão táxi. Gente, o Xané 6259, táxi via Pátio 1, no Índia. Ponto de espera, chame torno no 895, ajuste o no 0-1-6. Pátio Índia, 295, no 0-1-6, 2-2-9. Livre da colagem da 0, vento 1-6-0 graus, 076. Iniciar 1-2-7-3. Gol no 776, está autorizado a sinal ILS, porta estabilizado. Autorizado. O GDS vai ser para reportar a estabilização de 1776. Controle Salvador, gol 1273, passando 1600. Gol 1273, passando para dar decolagem, estou por um nível de 1360, chega da Eulida. Desculpa, é o 360 e depois? Na saída da Eulida, brilho, gol 1273. Sim, 273. 1940 para o Pitbull, treinamento na posição número 2. 0 livre, Sanacha Metax, portão 02. Salvador, Xané 6259. Xané 6259, ali mantém capoeira 10. E mantém 1-0, 6259. Xané 6201, chama Recife, 125, decimal 1, alterna 133, decimal 25. 251-2533-256-201. alinhado, pronto, 6279. A gente mantém a posição guardando as pressões. 6279. Mantém a posição 6279. Ela é 6259, livre decolagem da ONU 0, vento 1950 graus, 08 nós. Livre decolagem da ONU 0, ela é 6259. Abrizou aí, LSXA, gol 1776. Gol 1776, completa-se minha torre, 118, decimal 95 ao ponto. 118, decimal 15, gol 1776. 118, decimal 95. 95, obrigado. Oi, Salvador, boa noite. Gol 1776, baixar travado, final 1-0. 776, ok, negar 1-0, 1-6. Estou autorizado a pouso pista 1-0, vento 1-5-0 graus, 08-9. Sente, livre pouso 1-0, gol 1-7-7-6. Canal 6259, decolou 53, chame agora o controle, 1-2-0, decimal 8. 208, 6259. Controle Salvador, Chanel 6259. Chanel 6259, contato radar na decolagem, voa para o NIS 2360, cera da EL, Leda Brito. Confirma o nível para o 6259? 360. 360, da EL, Leda Brito, 6259. Gol 1273, chama Recife, 1251 e alterna 1233 e só 25. O controle 1251 e a outra? 133 e só 25, a secundária, o gol 1273. Boa noite. Paulo Salvador, 3197, centro de informação Victor, portão 8, Galeão nível 340. Gente, Galeão 340 aprovado, 3197, decola da pista 1-0, perfil de saída da EL, Leda, após direto bridge, intercepta uppers do 1-0, após conforme rota do plano. 5036, transponder 1208, controle. No 776 no solo 56, libere direita, solo 121, decimal 9. Direita 219, gol 776. 5036, rota Bezulu 10 após conforme rota do plano. Bezulu 10, transponder 5036, San 3197, Bezulu 10 até SMAP após conforme rota do plano cotejo. Bezulu 10, SMAP após rota conforme o plano Galeão, San 3197. 3197, cotejamento correto, chame pronto. Camará pronto. Para o Salvador, boa noite, um gol 1776, nossa escuta livrou. Gol no 776, táxi via Alfa, Juliette, Porto. É, copiou só Alfa e Juliette. Gol no 776, táxi via Alfa, Juliette, Portão 03. Portão 03, um gol 776. 0, vento 170 graus, 079. A 6259, suba rescisão 340 e voe bridge na presente. 340, bridge 6259. Caioleta bridge, Bravo Romeu, Índia Delta Eco, para interceptar o Bezulu 10. Afirmativa, eu não tenho bridge na saída. É porque não existe a saída bridge, na realidade o perfil de saída é da El. O senhor voa da El até Leta. Da El Leda após Leda direto bridge. Confirmo então. Leda após direto bridge. Confirmo. Jalé 6259, rescisão 340, chame o C do Recife. Frequência 1251, altera 3325. 251-3325, 6259, voz. Controle Salvador, gol 1940, decolado na sua escuta na Dael. Gol 1940, contato radar, subindo para o 360, saindo da Dael, Leda Bridge. 360, Dael, Leda Bridge. Gol 1884, a sua identificação chegada a Mare, desça para o 050. 1940, suba, repita no nível de voo 340. Repita 340, gol 1940.